Hotel Sanitário, uma concentração muito grande e o robô é nessa altitude. Gente, condição de subir para 1.500 pés? Firmo. 1.500 pés, então é para passear. Zero reporte estabilizado. 5-0 reporte estabilizado. De Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, 1895-1011, boa viagem. Taxi 4-5 de Alfa, ponto de espera 6295 graus, até 3567. Pushback acionamento no 2, no final 6315. 6315, portão 2, aguarde para pushback acionamento. Aguarde. Contato radar, seu ponto 350, via saída PUCA. Via Papá, reporte no ponto de espera da Papá. Só passeio autorizado, sinal da 17. Papá, Serra, interrogação da sinal da 17. 659, o POB 1012320, alterna 1. 659, táxi autorizado até o través do 612. Até o través do 612, 659. 3 no pé, 275. 000 para o localizador, descendo para 3.275. Engano, 659, táxi autorizado até o ponto de espera via Índia Alfa. No ponto de espera, chame torre 1895, 1011 no ajuste. Boa viagem. Valeu, via Índia Alfa, lá 295, obrigado, boa. O tráfego livre pouso pisco 97, vento 120 graus 09 nós, ajuste no 0 no 1. Uma passeada. Portão 11. Portão 11 autorizado, chame táxi no 84. Autorizado, chame táxi no 84. Dando manobras 2009. 2009. Passaria 2230, direito no 211, agilizando manobras. Agilizando o máximo possível, 2230. Salvador, eu sou 4065, posição 3, pushback acionamento. 4065, aguarda para pushback acionamento. Ué. Ele voa 09. 30, me voa na sua escuta. Boa tarde, 2230, táxi da direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa antes da Juliette, 2230. 3193. Passar na frente ali. Autorizado backtrack. Vai com a passeia. Gente, Eco Zulu November, autorizado o táxi. Via pista até a cabeceira 97, reporte alinhado e pronto. Torre Salvador é o 13567, ponto espera da 10, pronto. 13567, mantém ponto espera da 10. Mantém ponto espera da 10, 13567. Estamos o Lula, livre pouso, pistola 10, vento 130 graus 09, nós ajuste no 0, Nuno. Condição de liberar táxi e delta? Primativo. Gente. Ele pouso na 10, trem está embaixo aqui. Voo 2009, decolado 06, controle 208. 208, boa. Localizado no localizador. A gente completa a torre 1895 com pouso. 705. Motor de Salvador, voo 2009, decola, boa tarde. Voo 2009, contato radar, para o 240 via saída da El Corão. Solicita 200 final, dial para o gol 2009. Gente, o gol 2009, pulou para o 200. 200 final, gol 2009. Passou na frequência ali, qual passear? Táxi 1824, 152, a bordo. Estamos alternando o Recife com 0203 atualmente. Firme autorizado da Elda, presente com o Gol 2009. Guarde o Gol 2009, mantém o perfil. Mantém o perfil. Ecos 1 November, confirme. Decola de imediato, quando autorizado. Gente, Ecos 1 November, livre decolagem da 17, vento 1, 90 graus, 09 nós, 890 no 1. Afirmativo, posição 3, você teve uma previsão para início do post. Visão 5 minutos, o 4065. Solo passaria 2230, forma que estacionou da 13. Ok, ciente, 2230. Cerno baixado, travado, 2795. 2795, aguarde por sair. No novembro, ia decolar do 08, controle no 208 no corredor Axé. Para o táxi, Sonar 6315, sendo do seu modo, Galeão, estamos com 4 horas e meia no campo. Confirmando o POV? POV de 120. 120, táxi à direita, táxi Índia, Alfa, até o ponto de espera. No ponto de espera, 1895-1011. O Oceané 6315, boa viagem. Índia, Alfa, 1895, boa. Tarde, Tango Zulu, autorizado. Alfa, Kilo, Pátio 3, atente ao finalizador. Gol no 884. Segue a aeronave da Ocean Air até o ponto de espera. No ponto de espora, 1011. No ajuste, ponto de espera, 1895. No 884, boa viagem. Segue a aeronave da Ocean Air, ponto de espera, 1895, 1011. Boa noite. Gol 2009, estamos dentro de Recife em 133, decimal 25, secundária 125-10. Solo Zuno 1, direita, 1-2-1-1. 2-1-1, azul 2-7-1-5. Pista 3567, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Autorizado a decolagem, pista 1-0, 3567. Voando 659, está pronto, não pode esperar, 59 zero. Voando 659, após a rolagem do TAN, aliário, mantém no zero. Aliário, mantém a posição, voando 659. Zero com o André Bial. Pushback, acionamento, Xenero 6321, está no finger número 6. Autorizado, 6321, chame tarde. Botaná, muito obrigado. Autorizado pushback, acionamento, chame táxi. Diga pushback, acionamento, 4065. 08. Controle, é o TAN 3567. TAN 3567, contato radar, decolagem, saída, árvore, Lefa, suba e mantenha o 360. 360, armada. Outra vez para o S-90. Frequência livre. Voro 659, livre decolagem, pistuno 0, vento 120 graus, 9 nós. Livre decolagem, voro 659. Na 63, no 5, na escuta? Na escuta. Autorizado aliado, mantém no 0. Mantenha o 0. Descida 150, Montebec. Cinema 314, chegada Mari, desce e mantenha o 0620. Mari descendo para o 060, 6310. Contrui Salvador, Guardião 09, passou pitocinho, Jogo Campo. Sim, Instituto Salvador 18.95. 118.95, Guardião 09. Azul 4462 indicada. Está mantendo 2709. Gente, você tem condições de manter 2709 até mais próximo a posição intacta? Sim, a partir do nível 3 vai reduzir para 2509. Gente, Xanema 314, redução 2509, número 2 na aproximação. Reduzindo 6314. Controle no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa. Eu passarei no 2230, preciso do nosso dispositivo para a pista. 2230, aguarda a cópia, o ajuste no 09. 1011, aguardando. Muito obrigado, 2230. Autorização de táxi, Xanel 63, 21 tempos a bordo, 84, Ferna Goiânia, autonomia 3 horas e 30. Azul 4462, autorizado Duna. Confirmo a posição Duna para o 4462. Faz o desejo, está autorizado. Afirma aqui, 4462, o ano. Xanel 63 no 5, livre decolagem, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 9 nós. Xanel 63 no 5. Ou no 884, autorizado aliar e manter pistão no 0. Mantenha a posição, aguarde para o táxi. Mantenha aguardando. Wilson Amador, Guardião 09, final, pista 1-7. Visual Guardião 09, livre pouso no 7, vento 1-0, 0 graus, 1-0 nós. 1-0-0 com 1-0 nós, livre pouso, pista 1-7, Guardião 09. E3 no 5, decolado aos 1-6, controle no 208. Controle 208-63. Panamá 3-1-5, contato radar, saída da El, sub número 360, Van Pleda. 360, Voleda, 63, 1-5. Para nós. 0-0-8-8-4. Salvador, Guardião 09, tá no solo, a intenção ligada pela outra parte do Gréia. Solo aos 1-7, Guardião, autorizado até o Gréia, ao corte de frequência livre. Ei! 7, Centro Recife, 1-2-6-0. Ciência, 260. Torre Azul 4065, quanto espera a sonda? Azul 4065, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter 1-0, 4065. 284, decolado azul no 8, controle 120, decimal 8. 208, boa tarde aí, até agora. Controle Salvador, boa tarde, gol 1884, decola na escuta. 884, contato radar, decolagem, saída PUCA, tudo sem restrições para 230. Sem restrições na PUCA 230, gol 1884. Do 4462, desça para 2000 pés, ajustado no 0 no 1, autorizado LS, aqui no 0, reportando o localizador. Relativo, desce para 2011, livre LS, reportará 4462, azul. Chanama 314, livre das restrições de altitude, desça para 3000 pés, o ajuste no 0 no 1. 3.000 pés, 0.1.1, 3.1.4. 3.1.4, redução 2.3.0.9. 4.0.0. O chame 3.1.4, subiu? Negativo. Reduza para 2.2.0.9. 2.2.0, reduzindo 6.3.1.4. 1.659, centro Recife, 1.3.3.2.5, alterna em 1.2.5.1. 3325251, obrigado, boa. Tráfego Salvador, muito boa tarde, Xanamia 327, sempre da Quebec, e Leos no 180. É, guarda a cópia, o ajuste no 091, 6327. No 091. Tô no 620, chega da Mari, desce e mantém o nível 050. Mari, 060, tô no 065, decolar 220, controle no 208. 208, patente, 4065. 4065, 800 pés, nada EL. 4065, contato radar, saída da EL, sub número 340, Van Leda. 340, Leda, 4065. Chama 321, livre decolagem, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-1-9. Iniciando 0-3-2-1. Salvador, portaria 3230. Está pronto para a cota? Afirmativo. Salvador, conquista 1180, conforme rota. Decola pista 1-0, curva direita, saída Boa Lefa. Controle 120, décima 8. Transponder 5014, o passageiro 2230. Qual transponder? 5014. Autorizada conquista 1-8-0, decolagem da 10, curva direita após a Boa Lefa. 128, 5014 transponder, passageiro 2230. Confirmando 5014. Remota pátio 3, chame pronto, 2230. Corrigindo, remota 13, chame pronto. Remota 13, trabalhamos com 2230. Fechando 6327, pronto para a cópia? Pronto para a cópia, senhor, 6327. Salvador Ilhéus, 180, Golf 677 Coral, controle. Decola pista 1-0, curva direita, saída Coral, controle no 20-8. Transponder 5154, Oxana 6327. 6327, autorizado em Leo, 180, decola da 1-0, com curva direita, Coral, Golf 677, saída Coral, Golf 677, Coral. 1208, 5154, transponder. 6327, posição 1. Chame próprio. Assista na frente, obrigado. Azul 4462, reporte para embaixada travado, ajuste 1-0, 1-1. 1011, copiado, 4462 Azul. 285, em casa de Sávia, 12545. 7, 12685, em casa de falha, 12545. Ou 1884, até logo. Cinema 321, tráfego 12 horas, 20 milhas, rumo nordeste, cruzando 055 para 2000 pés, tráfego da companhia Alfa 320. 6321, câmera mesmo de casa. Cinema 314, tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando 4500 para o 360, Alfa 320. Registro do tráfego, 6321. 09. Depois na 114462 Azul. Controle 4065. Sim. 4065 solicita voo a Mótiva. Aguarde. Direto Lefa, Oxanema 321. Pode confirmar, direto Lefa? Afirmo. Direto Lefa, obrigado. Oxanema 321, tráfego 11 horas e 19 milhas, rumo nordeste, cruzando 080 para 050, Boeing 737. Sentido mesmo, 6321, obrigado. Estou no 620, tráfego na posição de 2 horas, rumo oeste, cruzando 080 para 360, Alfa 320. Azul 4065, por gentileza, coordena com sempre Recife, em 13325, alterna 1251. 3325251, Azul 4065. Canema 314, torre 18.95. 8956314. Companhia 20, desça para 2000 pés, autoridade LS, reporta um ódio. 2000 pés, autoridade LS, voa no 620. Companhia 20, ajustado na 09. Na 09. Azul 4462, solo de 27, direita 1211. 2141-4462. Solo Salvador, Azul 4462. 4462, táxi via Alfa, reporte Anchieta Gilete. Via Alfa, Cataratas da Gilete, 462. Livre pouso no 06314. Pode confirmar o vento para o 6314, por favor? 1-0 graus, 8 nós. Obrigado. Faz estacionamento 2230, passarela remota 13. Autorizado, estacionamento táxi. Estacionamento táxi 30. Errou 1966, pronto pra cópia. 1966, pronto pra cópia. 1966, prosseguir. Salvador, Campina Grande, 370, via Pozelo 10. Decola pista 90, curva esquerda, PUCA, transição a ZIPA. Controle no 20.8, transponder 5172, gol no 966. Provado Campina Grande, 370, Pesulu 10, decola da 10, curva esquerda, PUCA, ZIPA, 208, 5172. Portão 9, chama pronto. Camarada. Tráfico Salvador, Salve Salvador, boa tarde, eu sou 315, informação Quebec, autorização nível voo 340 para Guarulhos, corta na cota. Copinho 32 já aprovado, aguardo 34. Pode ser o 320, 315. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 320, via o Presolo 10, conforme rota. Decola pista 1-0, curva direita da El Leda Motiva. Controle 120-8. Transponder 5163, TAM 3155. Está autorizado para Guarulhos, ele voou 320, depois voou 10. A rota conforme você vai dar 10, curva direita, na Dael, meia da morte, vamos 208 ao controle, 563, está no 05, depois da rota para o pushback, treinamento da 3155. 4462, táxi Juliette, portão 3. Juliette para o portão 3, 4462. 245. Salvador, bono 620, ILS, visual. Bono 620, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10, 11. Aguardando pista Bono 620, check-train, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 9 nós. Trem checado, bono 620. Eu passaria de 2230 com 60 a bordo, 4 horas e meia de autonomia, alterna Salvador. 2230, Gretax, Pátio Wind Alpha, ponto espera 11895, ajuste 909, 2230. Pátio Wind Alpha, lá 11895, entrar na suspeita, passaria de 2230. Alfa Romeo, Mike, Sierra Golf, Salvador, Muco G, confirme a altitude. Sierra Golf, autorizado Salvador, Muco G, 080, plano Yankee. Decola pista 97, curva direita, saída a bordo, apoio direto, controle 120.8. Transponder 5147, mais Serra Golf, confirme rota, conforme rota do plano de voo. Serra Golf, no transponder, no pátio 5 com quantos a bordo? Controle Salvador, TAM 3192. TAM 3192, o senhor identificação de chegada na área e desse mantém o 050. 050, deixa eu pôr na área, TAM 3192. Tem que ver com a mesma. Porta no localizador. Botar no localizador, 3235. Passaria do 2230, ponto de espera próprio. Passaria do 2230, visou a coronave na curta final? Afirmativo. Após o pouso, aliás, manteu no zero. Aliás, manteu no zero após o pouso. Autorizou o posicionamento, chama atrás de 327, tá? Tá passando o quilo, cadê que você entra? Siga. Tá virando por fogo, controle. Você tem nos confirmado para o controle está mantendo 500 pés ou no 1500 pés? No 1500 pés. Bem, Chiquilo Quebec Serra, via corredores, mantenha no 1500 pés hoje, destino 0 no 1, reporta Paris. Sim. O quilo que deve ser a confirma tipo de equipamento? Bravo, Valmeira, 2 Alfa. Enche. 1620, sala 34, direita 1211. Direita 211, 620, obrigado. Ponto 95. 295, 385. Arena 2230, livre decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Iniciando, 2230. Oi, muito boa tarde, tá 3835, estabilizado. Tá 3835, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, 1, 1. Com 1011 aguardando, 3835. Alô, Salvador, boa tarde. Estou no 620, estou no 620, táxi via Alfa, reporte antes de Alfa, reporte antes de Juliette. 620, obrigado. Esquerda, táxi, obrigado. 3835, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Rebaixar, travar, atualizado, pouso 10323. Passaria do 2230, decolado aos 36, controle 1208. 1208, muito obrigado, até amanhã. Autorizado, 3155, 3155, Xantax. Controle de Salvador, passaria 2230 de volta na decolagem mantendo a reta. Passaria 2230, contato radar na decolagem, vigilância. Vigilância 2230. O passaria 2230 informa que não cumpriu a restrição da, devido ao peso. Mantém a restrição prevista da saída 3 mil pés. 3 mil pés, grato, 2230. Táxi Índia e Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, 1011, no ajuste 6327. Índia Alfa, ponto de espera da 10, no mesmo 1895, 6327, também 1011 no ajuste. No 620, mantém a posição antes da Juliette. O portão previsto ao 5 está sendo desocupado agora. Juliette, mantém a posição antes da Juliette, 620. Prossiga. Puxa, senhora, não é? Autorizado, portão 9, chame pronto para o táxi. Elefa, parceria do 2230. Autorizado, Elefa, mantendo 3000, 2230. São 31192, livre das restrições, desça para 4000 pés, o ajuste 10111. 4000, 1011, livre das restrições, descendo direto, 3192. Tá, 10. Autorizado, linha de manter 10-6327. Ordenar o destino pra gente, estamos com quase 3 horas de atraso. Sim, seu guarde. Muito obrigado, desde já. Até mais. 620, ingresso táxi Juliette, portão 5. Ingresso a Juliette, portão 5, no 620. Tango Kilo, Quebec Serra, autorizado por onda rotatória, na porta com visual com campo. Rotatória, sim, na porta visual com campo. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3235. Então, mantém 3000, pode voar com o Kiss, aguardando autorização para ascensão. Ainda negativo, mantenha 3000 pés. Via saída Argo, aguardando autorização para ascensão a 180. Sim, então receio 3000, aguardando 180 na proa de Elefa após o piloto. Prisão 92, tráfego 1 hora, 18 milhas, rumo oeste, mantendo 3000 pés, Alfa Tango 72, aguarde para prosseguir na descida. Atrás do podcast, 3192, cruzando 7200 pés. Gente. Passarido 2230, tráfego 10 horas, 16 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 para 4000 pés, Alfa 320. Ciente, 2230. Controle Salvador, boa tarde, Xanem 6327. Xanem 6327, contato radar saída Coral, autorizado nível 180, direto Coral. 180, saída Coral, direto Coral, 6327. 27, Oceanair. Salvador, muito boa tarde. Galva 021 Alpha. Galva 021 Alpha, Skok event cleared, bom survival, sempre maintain at level 050. Espera no ponto de espera 11895 com a torre, o ajuste no 011, igual ao Yacht. Perioso, até o ponto de espera da torre 1895, obrigado, boa tarde. Outro 35, ingresso a Juliette, portão 9. Juliette, portão 9. Pelo cadastro de ar. 200. Autorizar descida para 2000 país, livre LS, reportando o autorizador. 2000, livre LS. Pode estabilizar, 319. Boa tarde, são 315, 010, está pronto. Tá 3155 autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento no 50 graus, 7 nós. Autorizado, alinhar e decolar da pistão no 0, tá 3155. Gol 1 no 966, ponto de espera da 10, tá pronto. Gente, gol no 966, mantém o ponto de espera. No 966 autorizado, aliar e manter pistão no zero. 966, ali na tem. Localizador, 3192. São 3192, torre 18.95. 3195, obrigado. Tá 3155, decolado aos 45, controle no 20, decimal 8. Tente da 3155. Será da RMA, interceptando o sinal da 17, pistão Quebec Serra. Quebec Serra avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento no 30 graus, 9 nós. Ele pouso no 7, pistão Quebec Serra. Salvador, boa tarde, tá 3192, estabilizado. Tá 3192, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0, 11. N11, eu vou dando pista livre, 3192. Controle de Salvador, boa tarde, eu tô 3155, decolado da 10, passo 2200 pé, perfil da Eolia da Motiva, estendendo para o 320. 3155, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o 320, direto Lida. Direto Lida para o 320, tá 3155, estendendo 320. 3192, autorizado pouso pistão no zero, vento 120 graus, 8 nós. Negro, pouso 10, 3192. Pono 966, decolado aos 47, controle 120, decimal 8. 308, boa tarde. Controle, boa tarde, Gogo 966, passa meio pé. Pono 966, contato radar, decolagem saída PUCA, suba para o 370. PUCA para o 370, Gogo 966. Alguma chance de ordenar coroa de desembarque, senhora? Guarda. Isso. 6918, senhora, identificação chega da Mari, desce e mantém o 050. Desce e mantém 050 na Mari, perdeu contato com o centro, senhora. Gente, por gentileza, senhora, identificação. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, a cena de identificação autorizado pro de Duna, descendo quando ele é para o 0620. Identificou na pro de Duna, parece de Duna, na próxima descida, o Bravo Vitor. Obrigado. É, para a descida, o Brasil já. Autorizado descida para o 060, Brasil, por favor. 060, Brasil, por favor. Azul 6918, autorizado para o Editap. Está presente, Editap, o 6918. Falou, passaria o 2260, foi preciso a proa direto do destino? Está negativo, devido ao fluxo de tráfego, passaria 2230, mantenha a pista saída. Muito obrigado, mantendo o perfil. 1021 Alpha, 22,000 feet, without restrictions, 1811. 1011, 22,000 feet, without restrictions, airport 1021 Alpha, coming up. 1021 Alpha, fly direct to Duna intersection. Direct to Duna intersection, 1021 Alpha, coming up. Canem 327, o sub mantém o nível 180, continuando a ser descido. Sub 998, tem condições de manter presente velocidade para sequenciamento? Amigo, só vou ter que reduzir abaixo de uma centena. Sim. O Aduna também. Táxi Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 392. Dado. Autoriza a Duna pro 692? Autorizado, azul 6998. Autorizado. Panema 327, controle. Panema 327, autorizado descida para o nível 050. Tem visto radar encerrado 2 minutos para a posição coral. Chama agora Ilhéus em 120 decimal 1. Sam 3155, centro Recife, 13325, alterna em 13395. frente, o TAN 3155, obrigado. Azul 6998, livre das restrições de altitude, desça para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 1. 3 mil no 0 no 1, azul 6998. Romeu Mike Serra Gol, fatorizado táxi a porte na interseção. O ajuste no 0 ou no 1. Bono 966, centro Recife, 12685, alterna em 12545. 12685 e Guadalupe? Secundária 12545. 2545, certo. Parceria do 2230, controle. Escuta, prossiga. Centro Recife em 1288, alterna 1260. Muito obrigado. 1288, 1260, agora com o Centro Recife, à vontade, bom trabalho. 7. Portão 4, chama pronto para pushback e funcionamento. 7. Salvador, boa tarde, Chanel 6355, formação Quebec. 6355 Salvador Guarulhos, autorizado 360, via o Presulo 10, Piraí, DCT 1 Bádio, Presulo 44, conforme rota do plano de voo. Decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Monte, controle 120, décimo 8, transponder 54-13, Oxané 6355. Autorizado São Paulo Guarulhos 360. Eu preciso do 10, Piraí, um bate, preciso 44, com quadro plano, decola da pista 10, saída da El Leda, Mótima, controle 120, decimal 80, transporte 5403, no chanel 6355, remota no 4. Remota 14, chamei pronto para pushback. Oi, chanel 6355. 230, chame Recife na sequência 128, decimal 8, alterna em 1260. Portugal 021 Alpha, are we clear for the approach? Cleared, LS6E runway 10, com established. Portugal 021 Alpha, we are clear for the approach, LS runway. Cleared, LS6E runway 10, com established, Portugal 021 Alpha. Call established, runway 10, Portugal 021 Alpha. Azul 6918, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, mantendo 2 mil pés, como sudoeste, Alpha 340. Azul 6998. Motor Salvador, boa tarde, o Azul 2789. Azul 2789, senhora identificação chegada bom, se descer e mantém o 050. Está na boa, autorizado, estima 050, Azul 2789. Controle, bravo, tentando, conduzido com a comandante para o presente, conseguindo igual. Sim, se for Romeu Bravo Vitor Tango, plano modificado 1857, desça para 1.500 pés, o ajuste no 0 no 1 via corredores, da Porta Paripa. 1-0-1-1, ajuste, 1.500 pés autorizado, repórter no corredor Guaracruz, Porta Paripa. 6918, redução 200 nós. Recebo, azul 6918. Portugal 021 Alpha, Salvador Tower 118, décimo 95. 119-95 for Tower and Portugal 021 Alpha. Something out of the Azul 6918, desça para 2 mil pés, ajuste permanece. Autorizado ILS, reporta no localizador. 2.001, reporte estabilizado. Azul 6918. Chua Alpha, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 8 knots. Clear to land runway 10, airport channel 021 Alpha. Muito obrigado. Alfa Romeo Max Sierra Golf, autorizado o ingresso pistão no 7, aporte alinhado próximo. Da Azul, aguarda a cópia e ajuste no 0 no 1. Aguarda no 1. Azul 69-18, reduz a velocidade para aproximação final, complete, assinal, extreme torre, 1-1-8-9-5. 1895, Azul 69-18. Pegou, vou manter a posição alinhada, cabeceira 17. Salvador Azul 6918, passando sim para baixar o trabalho. Azul 6918, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0-1-1. 1-0-1-1, Azul 6918. Após chegar o 021 Alpha, ground at 59, vacate runway next right, call ground control 121.1. 121.1, vacate next on the right, 1-0-2-1-0. Azul 6918, check trem, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 7 nós. Livre pouso, pista 1-0, Azul 6918, baixar e travar. Muito obrigado. Azul 4-1-1-8, pronto para cópia. Salvador Confins 360 via o Presulu 21, decola pista 1-0, curva direita, saída arbor, transição elefa, controle.